vamos continuar falando aqui com a Ellen. É, a gente está falando, só para lembrar, né, sobre como foi a experiência dela nos Estados Unidos fazendo intercâmbio. E uma coisa que a gente não falou, Ellen, é da universidade em si. Você só nomeou assim a parte, mas e fala um pouco do estado, não sei, houve choque cultural? O que que você esperava? É, então vamos falar da melhor parte, digamos assim. Sim. Então, eu vivi um sonho, né? É, a Purdue, ela é a quarta melhor universidade pública dos Estados Unidos. Ela tem 150 anos de fundação. Ela Nossa. foi fundada por um magnata chamado John Perdue, do agronegócio americano, né? E é uma universidade. O que que significa ela ser do estado? Ela é do estado de Indiana. Midwest, o que que significa isso? A verba de custeio vem do estado e não recebe, enfim, não é do governo federal, né? E nos Estados Unidos, todos os estados têm suas universidades, e não só uma, mais de uma. Indiana tem outras, Claro. mas a Purdue ela é a que mais se destaca. Enfim, ela é muito famosa pelos astronautas, né? Porque ela sempre tem um astronauta da Purdue ali nas missões e tal. Oh. Pela engenharia aeroespacial. Ela é muito reconhecida pela parte de engenharia e da agricultura também. Inclusive, tem até um edital da CAPES para quem quer fazer doutorado pleno em agricultura na Purdue, tá? Eu acho que Olha. ele está aberto. Olha, E, atenção. então, lá eu tive uma vida muito acadêmica muito intensa, né? Eu participei de duas matérias na graduação, uma chamada German History, com o professor orientador lá, e uma chamada The Nuclear Age, com uma outra professora, que é a Mary Mitchell. Ela defendeu uma tese sobre o programa nuclear americano. E aí eu participei de um reading group sobre a história da República Federal da Alemanha, além da orientação, né, que acontecia mais ou menos 15 dias. Bem. Eu fiz aulas de alemão também, participava das aulas de português, de conversação. Mas por que isso? Você para era para ajudar outro? Não sei. Por que português? Então, porque meu orientador fazia aula de português. E aí ele convidou para participar também. E até porque ele está começando a ler documentação em português. Então, ele está estudando para isso, né? E aí eu acabei participando dessas aulas também, porque tem gente interessada em aprender o idioma em si. E meu orientador, especificamente lá, ele lia arquivo em português. Então, acabei. Tenho. Participei de um curso do Office of International Students and Scholars, que era um curso de adaptação à universidade, um curso que foi muito, muito bacana. Enfim, conheci outros pesquisadores de vários lugares, da China, da Índia, da Arábia Saudita, do Egito. Aí participava também do History on Tap, que era isso. De 15 em 15 dias, os estudantes, mestrandos, doutorandos, ou até alguns professores também, apresentavam sua pesquisa num bar da cidade, ao lado da cidade da Purdue, que era, a Purdue fica em West Lafayette, né, Indiana, e aí a gente ia para Lafayette, fazer apresentações das nossas pesquisas num bar para a população local. Que Foi uma maneiro. experiência sensacional, foi incrível. Isso A interação público. faz com que o cientista fique mais perto do Da cidadão, né? sociedade, da população, É, que é entendeu? uma crítica que a gente sempre tem, né, para dentro da academia, que a academia fica só para ela e não conversa com a população. Existe até uma iniciativa agora chamada Pint of Science. Você já ouviu falar que alguns cientistas vão aos bares e já está começando a acontecer, né, aqui. Então, mas eu acho que, enfim, é uma iniciativa bem bacana e são os alunos que organizam, né? Okay. E também, e lá eu participei do encontro regional da ISA, né, da International Study Association, e apresentei um artigo lá. Teve um encontro da Security Study Section. Muito bom. Então, eu já falei também da pesquisa, né, que eu tive a oportunidade de fazer nos arquivos. E eu posso falar um pouco mais do campus também, que eu acho que vale a pena. Sim, também a gente tem uma ideia do que vai esperar. Tudo bem que é especificamente a Purdue, mas há um fator em comum, né, entre as universidades de lá, dos Estados Unidos. Ou É, acho que não? principalmente se a gente compara com com as universidades estatais, né? Porque, como eu falei, né, a verba de custeio vem do Estado, e os alunos da graduação pagam uma tuition, que na Purdue é 33 mil dólares, mas outras universidades, por exemplo, as Ivy League, são muito mais caras, Mais entendeu? 33 mil dólares por ano ou por semestre? A semestralidade. E então, assim, tem isso, né? E, assim, muitos estudantes da graduação saem endividados, isso até, né, vai ser falado, comentado. Mas na Purdue, como é uma universidade estatal, para os Estados Unidos ela é estatal, os estudantes saem com menos dívidas e têm outras oportunidades de financiamento, como se você participa do esporte, se você participa da banda, porque a questão do esportivo ela é muito forte, né? As universidades têm seus times, têm em várias, todas as modalidades que você pode imaginar, entendeu? Isso é legal. As Forças Armadas, por exemplo, também colocam os militares na universidade. Então, né, quem é das Forças Armadas tem financiamento. E na pós-graduação existem diversas bolsas. Eu não conheci ninguém que pagava tuition, todo mundo tinha bolsa. Do mestrado, doutorado, né? Na área de esporte. Mas os que já moram lá, estadunidenses ou pessoas que já têm visto permanente lá, né? O E green os card. não, os internationals também. Os Ah, alunos internacionais também tinham bolsa integral. olha. E as bolsas vêm das mais variadas, vêm de fundações, think tanks, vêm. Principalmente a maior parte das bolsas é da própria universidade, né? E aí tem teaching assistantship, Research Assistantship, tem várias categorias, né? Então, mas você tem que aplicar, fazer a candidatura para receber essas bolsas, né? É na pós-graduação, estou falando, na graduação ela é paga. Cara, E aí, mas é um valor reduzido em comparação com as universidades de Ivy League, né? Então, mas o campus, então. você tava por falar do campus, como é que era o campus? Então, o campus é lindo, eu vou botar umas fotos aí. Sim. A pós-graduação, eu acho que é o campus mais bonito que eu já visitei na minha vida. A pós-graduação, Maior, mais bonito do que a UERJ, mais bonito do que a UFRJ, não acredito, Ellen. só não dá para comparar. Acho Tá. que difícil, porque. Enfim, a questão da infraestrutura, ela é realmente, assim, real, né? Sim. Por exemplo, a pós-graduação, eu nem gosto de comparar, porque são sistemas completamente diferentes. Por exemplo, o aluno da UERJ não paga 33 mil dólares essa semestralidade, Não, entendeu? tá doido. Então, entendeu? Recebe, às vezes, bolsa. Então, é muito, eu acho que não dá nem para comparar. Mas, enfim, mas tem um, aí, por exemplo, a pós-graduação tem um prédio de apoio que eu acho que chamava Purdue Graduate Center, que era um prédio com vários workshops, palestras, de apoio psicológico ao estudante da graduação e um espaço de interação com outras com outros pós-graduandos, né, em outras áreas. E, por exemplo, além disso, eu tinha um office para mim. Tudo que você possa imaginar, meu computador, frigobar, micro-ondas, enfim, tinha máquina de Xerox, tinha até máquina de microfilme, enfim, era assim, bem, uma infraestrutura assim que eu nunca tinha, mas nunca vivenciei na minha vida acadêmica, para como estudante. E eles têm centros também de integração, por exemplo, o Black Culture Center e o Latin Cultural Center, que também tem vários eventos. Tem as residências estudantis também, que existem eventos, né? Lá eles têm essa coisa de fraternity and sorority, né? Que tem muito em filme isso, né? E elas promovem eventos também. Então, assim, e sempre tem, eles chamam, convidam um cientista, um palestrante, para fazer uma palestra maior, assim, aberta também à comunidade, né? Então, assim, a vida acadêmica lá é muito intensa, super vibrante. Assim, além disso, por exemplo, lá tinham duas bibliotecas 24 horas, 24 horas. fechavam lá, 24 horas. Semana de prova, tinha aluno com travesseiro, era tipo isso. Os alunos viravam à noite. E era bom, também assim, prédio todo só para isso. E aí a universidade somente tem um aeroporto, né? Não falei, mas ela tem um aeroporto que é basicamente assim, um aeroporto que funciona para fins exclusivos da universidade, né? Mas também É um você vai aeroporto da universidade? da universidade. Nossa. E aí, eles têm o próprio avião, eles produzem assim, principalmente para os atletas, né? Porque as competições dos times, né? Enfim. Então, tem os dining courts, que são os restaurantes universitários, já tem vários pelo campus espalhados. E aquela comida americana, né? Horrível. Tipo, assim, tinha a sessão vegana, né? Ah, então tudo bem. Aqui na Tóquio. Mas assim, muita muito farto, né? Você podia ter um pagar um você podia pagar avulso, né? Ou ter plano. Geralmente os alunos da graduação têm plano, né? E tem a própria academia, né, que eu falei, que é onde os atletas, e assim, as modalidades esportivas são as mais variadas possíveis, assim, é um campus muito completo, E assim, você como estudante de intercâmbio podia, por exemplo, usar academia para se exercitar? eu podia usar academia. No meu caso, como eu era economista, eu tive que pagar uma taxa, mas eu paguei 125 dólares para frequentar, então, Tudo bem. no final, E deixa de mas eu falar. amei a experiência. Eu super recomendo, que tem que ir, assim, é muito legal. Você falou, né, que é uma vida muito vibrante, né? Vibrante. Fiquei com essa palavra na minha cabeça. E a gente, nós, né, sempre falamos aqui como é solitária a vida do cientista no Brasil, né? Que é um trabalho assim muito você com você mesmo, você pensando, você se tem sorte de ter um bom orientador, um pouco com orientador, mas mesmo assim é sempre um trabalho muito você e o computador. E você não sentiu isso lá? Eu não tive nem tempo de sentir, assim, porque era tanta novidade para mim, entendeu? Assim, que eu não senti isso, né? Esse isolamento que às vezes acontece um pouco, nas universidades brasileiras em geral, né? Não sei, assim, lá eu não tive esse sentimento, assim, pelo contrário, eu me senti muito integrada e, assim, tinham eventos que eu perdi e falava, não acredito que vou perder. Enfim, E como você. eu acho que essa questão do esporte é muito interessante porque ela cria realmente um elo com a universidade, entendeu? Tipo assim, por exemplo, lá era a programação do final de semana, entendeu? Você assistiu jogos de futebol americano, basquete, enfim, todos os times, né? E isso é muito legal, você torcer pelo seu time da universidade, entendeu? E interagir com outras universidades, porque tem campeonatos todo final de semana, e às vezes durante a semana também. Então você assim, acaba conhecendo vários estudantes, porque os estudantes vão para as torcidas, né? Existem as torcidas organizadas. Então é muito legal, entendeu? Assim, de vez em quando tem umas parades, né, lá também. Principalmente no começo do semestre. E desfile, né? Desfile da universidade. Aí os times desfilam, enfim, alguns professores. Assim, é bem interação, sabe? Uma coisa muito legal. Por exemplo, até o reitor da universidade frequentava a academia, pra você ter uma ideia. É a mesma academia dos estudantes, entendeu? Na graduação. E eu vi o reitor lá uma vez, realmente, porque as pessoas falavam, não, o reitor tá aí. Eu falei, ah, o reitor tá aí, malhando. Nossa. Então era, nossa, foi muito legal. Eu amei a experiência. E deixa de falar, voltando um pouco para o brasileiro, como que você percebeu que é olhado, né? O brasileiro confundido com o latino. Como você viu o Ah, cientista brasileiro? sempre, né? Sempre, o brasileiro lá é latino, sem dúvida. Sim. Mas assim, se ele está, não sei, às vezes a gente tem esse, a gente, né? Eu também sou brasileira, né? A gente tem, Você mais carioca que carioca. não, mas assim que tem esse complexo, né? De que ah, eu não sou boa, tem esse síndrome do farsante. Quando você chega lá, às vezes não, você vê que a gente estuda, a gente manja alguma coisa. Você está falando assim em relação ao pesquisador brasileiro lá. Cara, assim, a gente está em termos de produção docente, competência, saber acadêmico, a gente está de igual para igual, assim. Somos todos cientistas, assim, nesse sentido, entendeu? Assim, o pesquisador brasileiro está super interessado com a pesquisa, principalmente nos Estados Unidos, né? Principalmente na área de RI, que é muito influenciada. A gente dialoga como cientistas, entendeu? Isso é muito legal, né? Assim, essa troca, no, assim, porque qual é a questão? Apesar do problema das universidades apresentarem problemas de infraestrutura, né? Porque a gente está na UERJ. E a gente não pode fingir que o problema da infraestrutura lá não atrapalhava. Atrapalhava, sim, Atrapalhado. né? Mas, assim, isso não impediu, mesmo com todas as dificuldades, isso não impede da gente ter o nível de conhecimento de um estudante da pós-graduação da Purdue, entendeu? Assim, a gente dialoga muito bem, entendeu? Que E bom. outra, e o brasileiro, às vezes, né, fala o inglês muito bem, isso eu observei. O brasileiro lá fala, já chega com inglês muito bom, geralmente vem da escola, né? Enfim, o espanhol também, né? O brasileiro também já fala espanhol, então, assim, interage com as outras culturas daqui da América Latina, né? Muito bem. E também com a Europa, né? Pela questão latina mesmo, né? Então, Então. assim, eu acho que a gente, assim, as nossas, pelo, assim, nos nossos debates que eu tive na UERJ, na PUC, eu fiz a graduação na PUC, né? Assim, nós estamos muito bem em termos de conhecimento, saber acadêmico, entendeu? Que Muito bom. bem mesmo, assim. Mas a questão da infraestrutura aqui no Brasil é uma coisa que a gente precisa melhorar, entendeu? Assim, pensar em ter mais uma atenção em relação a isso, entendeu? Ao estudante que está começando, assim, ter um acolhimento melhor, não sei, Sim, não, eu entendo. entendeu? Porque Justamente não estamos em tempos muito favoráveis, Ellen. entendeu? Assim, eu acho que esse corte, esse ataque à educação, ele é péssimo para a ciência brasileira e isso prejudica muito a saúde dos estudantes, dos professores, da parte administrativa também da universidade, né? Sim. E a gente tem que defender a ciência no Brasil, assim. Mas é um programa, a ciência, a educação superior brasileira, ela é muito robusta, muito complexa, muito avançada, e tem que ter mais investimento, Lógico. mais pesquisa, mais gente indo para o exterior, mais recepção de estrangeiros aqui, entendeu? Tem que ter mais, Claro. né? Isso que a gente precisa, mais educação, mais ciência. Duas perguntinhas para a gente terminar, porque senão eu vou te consumir aqui com tantas perguntas. A primeira, houve algum aspecto negativo? Porque parece que é tudo fantástico, tudo maravilhoso. Houve alguma coisa que não saiu como você esperava? Eu tive só um problema de saúde, mas tirando isso, foi tudo perfeito. Assim, eu fui muito bem recebida, tanto pelos colegas da pós-graduação, quanto pelos professores. Eu realmente me senti muito acolhida na Purdue. Enfim, foi uma experiência assim que eu recomendo para todo mundo. E eu vou deixar digamos, um conselho, assim, né? Eu Sim. acho, assim, que vocês antecipem todos os exames que vocês puderem. Não, isso é verdade, porque às vezes você pode deixar muito em cima, pode deixar para em cima da hora, e às vezes o resultado sai muito em cima. Assim, o meu, eu fiz tudo antecipado. Assim, eu conheço casos que as pessoas ficaram enroladas, entendeu? Principalmente quem precisa dar um up no inglês, entendeu? Precisa retomar os estudos de inglês, entendeu? E, por exemplo, se quiser fazer o doutorado pleno ou o mestrado pleno, e como eu falei, as universidades têm muitas bolsas. Assim, vai no site, vê lá a parte de scholarship, fellowship, assim, existem bolsas para alunos internacionais, entendeu? Então, assim, você pode realizar, se você tem esse sonho lá nos Estados Unidos, ele é possível. Sim. Enfim, aí tem que fazer o GRE, né, como eu falei. Assim, mas e a documentação de visto também, entre em contato com os orientadores ou os professores que você conhece lá, ou professores que a gente, no meu caso, eu não conhecia o orientador, né? Eu fui cara de pau, mandei e-mail. Não, foi, saiu fantástico. E saiu perfeito, assim, né? Eu fiquei muito surpresa, porque foi maravilhoso, né? Enfim, e faço um network, né? Eu acho que também ir a conferências internacionais também é importante, né? Mas aí, para isso, novamente, a gente tem que ter o financiamento das nossas instituições, aos nossos pesquisadores, né? E por isso a gente tem que defender a educação e a ciência no Brasil, mais do que nunca. Mais do que nunca. Ellen, essa era a última pergunta que eu queria fazer, o que você aconselharia, mas você já aconselhou, então é isso. Ah, tá. Eu te agradeço muito, eu acho que serve muito para as pessoas que querem saber. Eu mesma não fiz intercâmbio, né, que eu já estou de um intercâmbio já há 8 anos aqui no Brasil. Então, não, mas eu tentei. Talvez em algum momento eu conte a minha experiência, né? Eu tentei também, mas não deu muito certo, não. Mas existe a oportunidade de pós-doc também. Exato. Vamos colocar os links desses sites todos que a gente está falando. É, tem o postdoc também. A gente podia fazer outra entrevistinha do postdoc, mas vamos pesquisar antes para ver. Primeiro tem que defender a tese, né? Sim, não fala disso agora. Ellen, te agradeço muito, muitíssimo de verdade. Com certeza você vai ter que responder algumas perguntas, porque os leitores aqui do Pauta, eles são bastante ativos. Então, muito obrigada mais uma vez e a gente se vê por aí. Pode deixar meu e-mail lá eu recebi dinheiro, né, do Ministério da Educação, então eu devo essa resposta à sociedade, né? Então, tá, pode deixar meu e-mail lá. Excelente, muito obrigado. Um beijão. Então, um beijo, obrigada e agradeço também, né, pela oportunidade de falar no Pauta Global, esse blog super importante. Beijo, tchau. Esses tempos difíceis. É, um beijinho. Mas isso aí, é resistência, né? Sim. Resistir. Vamos resistir. Tá, beijo. Beijo, tchau.